Descobertas. Em 96.2. De França, Orleans, para todo o mundo. Em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Sexta-feira à noite, lá vou eu. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h05 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et oui, je suis de retour au bout de 3 semaines d'absence. Donc on va se retrouver pour 2 heures de bonne musique portugaise. Donc vous pouvez nous écouter bien sûr sur la station 96.2 FM, mais vous pouvez aussi nous écouter sur le site internet, c'est www.radio-arc-en-ciel.fr. Estou melhor, falta pouco, meu amor, para estar até domingo, só contigo. Sexta-feira à noite, lá vou eu. Et nous sommes le vendredi 22 avril 2022, donc et nous sommes aussi à la veille de week-end. Et je tiens à remercier tous ceux qui nous écoutent, que ce soit sur leur lieu de travail, chez eux, ou même dans leur voiture. Donc ça nous fait plaisir des fois quand vous nous appelez. Vous pouvez toujours nous appeler pour, voilà, pour nous passer un petit message au 02 38 43 48 00. Commence tout de suite avec Agatha Ta Bonito. Alors, Agatha qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le 30 avril à la salle des fêtes Saint-Privé, Saint-Mesmin. N'oubliez pas, retenez bien votre date le 30 avril à partir de 21h et bien sûr animé par Capanag. Excusez-moi, là, je suis un peu perdu. Animé avec le groupe Capanegra. Desta vez não vai falhar. Mas quando cheguei a multidão, tinha tanta animação e o moreno não o vi. Será que não veio ou já está noutros braços a bailar? E então pensei para mim: tá bonito este baile. vai agarrar na tua mão. Convidar-te para dançar, dançar entre a multidão. O teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bumbum. Já fico louco, já fico maluco. E esse moreninho já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só tu tens tudo que eu precisa. Bonito, bonito. Agatha qui sera donc avec Radio Arc-en-Ciel le samedi 30 avril à partir de 21h et un grand bal sera animé par le groupe musical Capanegre. Et on continue tout de suite avec Jorge Freire à l'eau Portugal. Et juste après, on aura Ashbombaucas, Tum Tum Tum et o Carlos Pires, Vira de Faf. Vou passar férias em Portugal. Vou ir ao norte. Festa na minha aldeia, a velha banda que vai tocar, fazer serão depois da ceia, velhas histórias vão me contar. Alô Portugal, terra encantada de berço onde nasci, onde eu amei, onde brinquei, onde vivi, onde um dia eu vou. Quero ver de novo a velha barragem, dar um abraço no meu irmão, que hoje me resta uma miragem, a velha casa onde eu nasci. Será que a qual não existe mais, tantas saudades tenho de ti, eu já não posso esperar jamais. Alô Portugal, deixei amar. frio e não tens ninguém. Bem, não tenhas medo de te entregar, pois quando se ama o amor é lindo. Vives sorrindo por tanto amar, já que tens vergonha de me seduzir e não tens coragem para me beijar. Poder de ser eu a ir à tua casa, toma cuidado, estou a chegar.

beijinho, aí eles dizem logo, vamos lá brincar. Ai, como adoram o nosso jogo, só querem noites de sedução. Olham para nós e ficam loucos, mas temos que saber, dizem que não. Ai, basta, basta estalar os dedos. Ai, basta, basta estalar de amor. Ai, basta, basta dar-lhes um miminho, ficam tão santinhos, depois querem mandar. Ai, como adoram o nosso jogo, só querem noites de sedução. Olham para nós e ficam loucos, mas temos que saber, dizem que não. Ai, basta, basta estalar os dedos. Ai, basta, basta estalar de amor. Ai, basta, basta dar-lhes um miminho, fica tão boa fada. Preciso de uma fada, de uma boa fada. sorte ao amor. Preciso de uma fada, de uma boa fada. Pode ser que a vida me corra melhor. Preciso de uma fada, de uma boa fada. Para ver se eu tenho mais sorte ao amor. Preciso de uma fada, de uma boa fada. Pode ser que a vida me corra melhor. Sentimentos te engana saindo com outro, só você não vê. No meu quarto eu vejo você esperando por ele. Se parece comigo, pois vivo esperando você. Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado. Se você passa a noite com ele, não consigo dormir. E assim fico a noite te olhando da minha janela. Não durmo sem ela. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Este homem que vive contigo não tem sentimentos. Te engana saindo com outra, só você não vê. No meu quarto eu vejo você esperando por ele. Se parece comigo, pois vivo esperando você. Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado. Se você passa a noite com ele, não consigo dormir. E assim fico a noite te olhando da minha janela. Não durmo sem ela. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Eu vivo sofrendo. Sofre por ele, não liga pra mim. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Sem nenhum valor, eu preciso. faças entrar por este amor. É tão louca porque amar deste jeito. Não suporto esta dor no meu peito por não ter o teu amor só para mim. Sozinho aqui, a minha vida é nada sem teu amor. É uma vida sem nenhum valor. Não consigo mais evitar esta dor que há em mim, nem conter o sentimento por ti. Se não posso viver, só queria ter um momento para te dizer. Portanto, amar não me faça sofrer por esse amor. Te perdi. Olho do meu lado e não te vejo. Mas eu tenho a impressão que ainda estás aqui. Pai, vou te guardar pra sempre em mim. Teu amor é uma luz que não tem fim. Seguir os teus ensinamentos. Você foi um grande ser humano, um grande exemplo. Bom pai, bom filho, bom irmão. Grande amigo, um imenso coração. Tua voz, teu sorriso, tuas canções. Falta faz teu cheiro, teu abraço, teu olhar. Mas agora estás com Deus e um dia a gente vai se encontrar. Obrigado por tudo, já. Oui, c'était Luke Zemat Jr., un joli hommage à son père qui est décédé malheureusement tout au début du Covid. Voilà, donc c'était pour lui rendre hommage. Et donc on va continuer avec un petit peu de pub et on se retrouve dans 5-10 minutes, juste après. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45 140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Norm e Alec SARL, empresa geral no setor da eletricidade terciária e industrial há 15 anos. Na continuidade do nosso desenvolvimento, procuramos pessoal para uma nova equipa autónoma para realizar os nossos projetos em Orléans. A nossa última referência local é a renovação completa do Museum em Orléans. As vagas de emprego estão disponíveis de imediato, as licenças elétricas e KSS são uma vantagem. Se deseja juntar-se a nós, num ambiente familiar ou mais informações, pode contactar-nos através do telefone 02-38-59-2039 ou enviar o seu CV para o seguinte endereço: recrutement@normielec.fr. Normielec SARL, Entreprise Générale d'Électricité Tertiaire et Industrielle, depuis 15 ans. Pour poursuivre notre développement, nous cherchons une nouvelle équipe autonome afin de mener à bien nos chantiers sur Orléans. Notre dernière référence locale est la rénovation complète du Muséum d'Orléans. Les postes sont à pourvoir rapidement, les habilitations électriques et permis KSS sont un plus. Si vous souhaitez nous rejoindre dans un cadre familial ou pouvoir avoir plus d'enseignements, vous pouvez nous contacter au 02 38 59 20 39 ou nous envoyer vos CV à l'adresse suivante: recrutement@normielec.fr. La fête des œillets organisée par Radio Arc-en-Ciel aura lieu le samedi 30 avril prochain à partir de 21h, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. Le bal sera animé par le groupe Capa Negra. Et pour cette occasion, nous recevrons une grande artiste de la musique portugaise, la chanteuse Agatha. Buvette et restauration rapide sur place. La prochaine date à ne pas manquer, c'est le 30 avril prochain. L'entrée est de 10 euros et 8 euros pour les adhérents à jour de leur cotisation. Alors, soyez au rendez-vous. Agatha et le groupe Capanègre, samedi 30 avril, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Et oui, Agatha qui sera avec Radio Arc-en-Ciel donc le 30 avril à la salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. L'adresse exacte, c'est place du 11 novembre 1918, 45 750 Saint-Privé-Saint-Mémin. Et on continue tout de suite avec Capanègre, justement Capanègre qui sera aussi là le 30 pour animer le bal. Et donc le titre de la chanson, c'est « Nos sommes iguais » et c'est demandé de Jérôme pour sa maman, pour Christine et pour moi-même. On lui souhaite un bon week-end. C'était Capanègre, nous sommes iguais. Et on continue avec Rosine, elle a comme pipi. Et juste après, on aura Luis Philippe Reyes, Merci Paris et Will Sout à Danse de Maillon. Donc on continue avec Rosine. Pensar menos nele e também acreditei que ia vencer. Quantas vezes eu dormi sozinho, sem família, sem amigos, num país que não me viu nascer. Hoje eu quero agradecer por tudo, como é especial para mim Paris. Eu venci porque me veste o mundo, por isso agora eu canto para ti. Merci Paris, sou tão feliz, contigo o sol começou a brilhar. Foste importante à nossa gente, como te adoro o nosso Portugal. Merci Paris, canto para ti, contigo o sol voltou a renascer. Já chorei na vida, mas tive coragem para lutar. Quantas vezes eu fiquei perdido e dormi como mendigo, sem nada para me aconchegar. Hoje eu quero agradecer por tudo, como é especial para mim Paris. Eu venci porque agora eu canto para ti. Merci Paris, sou tão feliz, contigo o sol começou a brilhar. Foste importante para a nossa gente, como que adora o nosso Portugal. Merci Paris, canto para ti, contigo o sol dançar o malhão, vamos dançar o malhão, vamos dançar o malhão, com as mãos pra cima e batendo o pé no chão. Vamos dançar o malhão, vamos dançar o malhão, vamos dançar o malhão, com as mãos pra cima e batendo o pé no chão. Isso é coisa de Portugal, isso é dançar de português, mas quando eu cheguei do Brasil, eu aprendi e agora danço com vocês. Isso é coisa de Portugal, isso é dançar de português, mas quando eu cheguei do Brasil, eu aprendi e agora danço com vocês. Olha a alegria no rosto da Maria, enquanto ela dança o seu sorriso contagia. Olha a emoção no rosto do João, com ele eu aprendi também a dançar malhão. Olha a alegria no rosto da Maria, enquanto ela dança o seu sorriso contagia. Olha a emoção no rosto do João, com ele eu aprendi também a dançar malhão. Um, dois, três. Na hora de girar e eu vou girar com vocês. Um, dois, três. Eu vou girar com vocês. Gira, gira, gira, batendo o pé no chão. Gira, gira, gira, é a dança do malhão. Gira, gira, gira, batendo o pé no chão. Gira, gira, gira, é a dança do malhão. Vamos dançar o malhão, vamos dançar o malhão, vamos dançar o malhão, com as mãos pra cima e batendo o pé no chão. Vamos dançar o malhão, vamos dançar o malhão, vamos dançar o malhão, batendo o pé no chão. Isso é coisa de Portugal, isso é dançar de português, mas quando eu cheguei do Brasil, eu aprendi e agora danço com vocês. Isso é coisa de Portugal, isso é dançar de português, mas quando eu cheguei do Brasil, eu aprendi e agora danço com vocês. Olha a alegria

aqui para te falar, falar da minha vida para você. Eu sei que você vai me ajudar. Eu quero um ombro amigo para chorar. Amigo, estou nas mãos de uma mulher. Você sabe como é essa história de paixão. Eu preciso de um abraço, alguém para me conduzir. Um amigo de verdade não se encontra por aí. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. Amigo, eu também estou indo mal. Parece o mesmo filme, tudo igual. O mesmo que acontece com você. Também estou vivendo por viver. Amigo, também busco uma saída. Uma luz para a minha vida, um caminho para seguir. Eu me sinto um passarinho sem ter asas para voar. Feito um rio com lentezas, procurando pelo mar. E que bom amigo a gente se encontrar. E é tão bom amigo a gente se encontrar. Somos dois apaixonados, dividindo a mesma dor. Almas gêmeas condenadas a morrer tanto amor. Dois amigos procurando a encontrar felicidade. Temos na mesma saudade. Eu e você, você e eu. Temos na mesma saudade. Amigo, estou nas mãos de uma mulher. Você sabe como é essa história de paixão. Eu preciso de um abraço, alguém para me conduzir. E um amigo de verdade não se encontra por aí. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. Somos dois apaixonados, dividindo a mesma dor. Qualquer qualquer minuto perto é bom demais. O amor se aumenta. Vivo por ela. Ninguém duvida. Na minha vida, eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito. Do tipo que quando se tem, não se sabe se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Quem ama, o amor. j'ai un petit message à passer. Donc voilà, c'est pour vous dire que le 15 mai 2022, il y a un pèlerinage de Notre-Dame de Fatima à la cathédrale Sainte-Croix à Orléans. Donc vous avez le chapelet récité à 15h30. Vous avez la messe présidée par Monseigneur Jacques Blacard, évêque d'Orléans. Donc venez, venez en famille avec vos amis. Nous sommes un peuple marchant pour Dieu et guidé par Marie. Donc voilà le petit message que j'avais à passer. Donc n'oubliez pas le 15 mai 2022 à la cathédrale Sainte-Croix à Orléans. Donc il y a un pèlerinage. Verso la mano la sua voce, mia Nostra Signora. Et on continue avec Ruth Marlène, Kers e Festa. Combinamos que a noitinha levavas-me a passear, mas deixaste-me sozinha a ver as horas passar. Noutra farra tu andaste, quem te viu vem me dizer, e agora que chegaste ainda me pedes para quê? Meu perdão e meu carinho, e qualquer coisa mais talvez. Mas nem levas um beijinho, só levas. rico, com o buchicho na mão. Pois então, e um vaso de manjerico, faça a marcha filambó, trovaró, com as chocas e balões. Entra por dois, aos encontrões, a dançar o solidó, batem mais os corações. Olha o xixi que se parte de apitar, rapaziada, quem é que quer assoprar? Ripi-pi-pi-pi-pi-pi, no cochicho da Marina. O papo seco era o capiru, por maldade ou por capricho. Ao ver-me na rua só o pato, quis agarrar-me o cochicho. Mas quando o soco lambeu o judeu, até gritou pela mãe. E sem parar, pois se acabar, o cochicho é muito meu, não o dou a mais ninguém. Olha o cochicho que se parte de apitar, pi-pi-pi-pi-pi-pi, e nunca mais desafina. Rapaziada, quem é que quer assoprar? Ripi-pi-pi-pi-pi-pi, no cochicho da menina. Ripi-pi-pi-pi-pi-pi-pi,

desculpa. Tempo de viver. sem pudor. Eu vou cantar até estar rouco e ver o sol raiar. Agora libertam-se as amarras, afinam-se as guitarras, seguimos vida fora. Volta a dança, o sal e o bailarico, a Márcio Manjerico, a festa não demora. Agora convocam-se as fanfarras, já se ouvem as cigarras, seguimos vida fora. Porque até depois da noite triste, o mundo diz isto, esta é a nossa hora. A vontade que eu já tenho de te ver, as saudades de te poder abraçar. Quero respirar Lisboa, sentar na Madragoa, ver o Tejo correr livre para o mar. Tenho os lábios mais que prontos para sorrir, tenho o coração em fugas para amar. Em Coimbra fui estudante e no Douro navegante, assim é meu Portugal. Já espreita ao meu redor. É tempo de viver a vida sem pudor. Eu vou cantar até estar rouco e ver o sol raiar. Agora libertam-se as amarras, afinam-se as guitarras, seguimos vida fora. Volta a dança, o sal e o bailarico, a Márcio Manjerico, a festa não demora. Convocam-se as fanfarras, já se ouvem as cigarras, seguimos vida fora. Porque até depois da noite triste, o novo dia existe, esta nossa hora. Amarras, afinam-se as guitarras, seguimos vida fora. Volta a dança, o sal e o bailarico, a Márcio Manjerico, a festa não demora. Agora convocam-se as fanfarras, já se ouvem as cigarras, seguimos vida fora. Porque até depois da noite triste, o novo dia existe, esta é a nossa hora. Eu e Thiago Silva. Et oui, il est déjà 19h et on va terminer avec Tony Carreira, Minha Lisboa. Donc pour ma part, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain, à la même heure, 17h à 19h. Juste après, là, vous allez retrouver Albino avec l'émission Mavrika. Donc je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Mais surtout, ah oui, surtout n'oubliez pas le 30 avril, Agatha qui sera avec Radio Arc-en-Ciel à la salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mesmin à partir de 21h. Donc, je vous souhaite un bon week-end, un bon fin de semaine. Histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria com um lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Olhando para o Tejo eu vejo a noite cair. Em Alfama o fado já se faz ouvir. Lisboa, menina, com paixão. E olhando o castelo que ti tantas vezes canta. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria com isso à janela. E em cada partida janela e em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Oh, rosa redonda, oh bem. Oh, rosa redonda, a saia. Olha a roda que ela tem. Hey! Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda, a saia. Que fique bem redondinha. Hey! Cá na aldeia são bonitas, nunca vi. A dançar eu gosto delas, como a rosa ninguém dança assim. Elas são mulheres danadas, só gostam de brincadeira. O que custa é começar depois à festa a noite inteira. Oh, rosa redonda, a saia. Oh, rosa redonda, bem. Oh, rosa redonda, a saia. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda, a saia. Que fica bem redondinha. A rosinha é atrevida, gosta de dançar com o par. Sabe quem escolher, fica com o que sobrar. Alegria e diversão, a festa está animada. Toda a gente canta e dança, esta moda de rodar a saia. Oh, rosa redonda, a saia. Oh, rosa redonda, bem. Oh, rosa redonda, a saia. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tinha. Só gostam de brincadeira. O que custa é começar depois à festa a noite inteira. Alegria e diversão, a festa está animada. Toda a gente canta e dança, esta moda de rodar a saia. Oh, rosa redonda, a saia. Oh, rosa redonda, bem. Oh, rosa redonda, a saia. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda, a saia. Que fique bem redondinha. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda, a saia. Que fique bem redondinha. Des étoiles plein la tête.